movimento fora do eixo, a Abrafim, os festivais todos que estão rolando, são a prova de que a batalha que a gente teve lá para trás na construção do mundo fora do eixo está dando certo, está funcionando. Eu acho que vocês estão numa trilha maravilhosa de construir uma nova realidade para o civilismo que se torna necessária para que hoje em dia para o povo se virar. Isso aqui é a maior demonstração de civilismo, a condição de se virar, que eu já vi aqui organizada, estruturada aqui no Brasil. Eu acho isso maravilhoso e acho só que tem uma coisa, tem muita gente que ainda não entendeu que em torno dessa nova maneira de ver as coisas está um século inteiro. A humanidade se perdeu no século XIX, no século XX. A nossa chance agora é de encontrar um novo eixo que não precise daqui uns anos de um movimento fora do eixo para botar tudo no lugar. Ocurre algo diferente a lo que suena normalmente. Al ser humano, a la raza humana, le abre un poco la ilusión, la posibilidad de abrir la cabeza, de pensar en otras cosas y de sentir de tener la ilusión más a mano, el instinto animal. Y lo que pasa en Sudamérica no ocurre allá. Tanto en Estados Unidos como en Canadá no hay contenido. No hay contenido, no hay ideas, no hay concepto. Lo perdieron, no sé, se lo llevaron los hippies en los 60, no sé qué pasó. Pero no hay contenido, no hay ilusión, no hay experiencia. Sí, no ocurre. Y frente al conflicto en Sudamérica, frente al conflicto, la gente reacciona y dice lo que cree. Y allá no pasa eso. Todo lo que ocurre en Sudamérica, a mi criterio, es lo que puede llegar a modificar el planeta. A mi criterio, como hay un sentimiento de raza en Sudamérica y de valores, de lo que hay que cuidar, que allá no existe.